chegou, sinal de fumaça, que isso é gueto organizado. Na caminhada que tô, olha os parceiros, chegou, sinal de fumaça. Time do louco. Na caminhada que tô, olha os parceiros, chegou, sinal de fumaça, que isso é gueto organizado. Na caminhada que tô, olha os parceiros, chegou, sinal de fumaça. Time do louco. Os moda assim com a moda, Rick está de volta junto com a trupe. E o time do louco é a nossa cota. Se joga no tempo que a gente dita as normas. Agora eu sou do lado humilde, onde a lei meteu o pé na porta. A luta continua, a rua é nua e crua. Faço a minha, faz a sua, seja no sol ou na chuva. Eu me adianto nos cofres de banco metendo a mão. E que se foda passando o rosto na televisão. Ninguém deu nada pra mim, firmão, estou aqui. Se tiver que voltar, faço tudo ao sair, reviro o jogo e volto com mais ódio da patifaria. Quem diria, tô nativa, o bug na trilha. Na correria que faço, no compasso que passo a passo, na batida e o som que faço contagia. Sem break no clap, ligo os moleque que é rap, tamo envolvido. Qualquer bagulho é nós, ligo os menino, vai chorar quando vê os loucos invadindo a cena. Se a produção pede, arrepia, só leão na arena. É com nós, tamo de volta, vulgo vermelho chega, assine contra a treta. Tudo no esquema, o clima é pesado, os malucos embaçados, gueto organizado. O som vem no talo, a poli charada do lado. Efeitos e climas que contagia, contamina. Do extremo da sua pancada, o bang na trilha. Na caminhada que tô, olha os parceiros, chegou, sinal de fumaça, que isso é gueto organizado. Na caminhada que tô, olha os parceiros, chegou, sinal de fumaça. Time do louco. Na caminhada que tô, olha os parceiros, chegou, sinal de fumaça, que isso é gueto organizado. Na caminhada que tô, olha os parceiros, chegou, sinal de fumaça. Time do louco. Time do louco, charada daqui. Por que não? Se vários vai, vários vem na função. Maloqueiro no palco, alto-falante no alto. As beatis solto alto, Nova York, São Paulo dá no mesmo. Voo rasante do gueto no talo. Quatro diamantes, quatro vagabundos, só quatro. Pelo gueto vou rimar onde estiver. 9-8 estilo festa, massa aplaudiu de pé. Tudo nosso, do que sete o cântico que vem da alma. Quem sofreu sabe, apanha, aprende, sai do trauma. Verdade aparece no flash, nego vão no flash. No meu flow, adivinha quem chegou? Gueto. Time do louco, gueto organizado. Pacote fechado, seis caras, seis rimes e um som do caralho. Brinca com nós, vai, que eu tomo tua casa, teu carro, tua mina. Com bumbo, caixa, clap, meia dúzia de rima que vai chapar. Os loucos e meia fumaça que vai chapar. As mina dançando na casa. Quem tá comigo eu já sei só de olhar. E quem não tá comigo melhor se adiantar. Eu faço a rima enquanto o pé de break chora. Eu evoluo enquanto ele conta história. Então vai, vem com nós enquanto é tempo. Porque o gueto tá organizado e louco pro arrebento. Na caminhada que tô, olha os parceiros, chegou, sinal de fumaça, que isso é gueto organizado. Na caminhada que tô, olha os parceiros, chegou, sinal de fumaça. Time do louco. Na caminhada que tô, olha os parceiros, chegou, sinal de fumaça, que isso é gueto organizado. Na caminhada que tô, olha os parceiros, chegou, sinal de fumaça. Time do louco. Faço por amor então, por amor de coração. A dor, a vida é dura, respeite a banca, buchar na produção. Que tem vários moleque representando no rap. Esquece, ouve meu hino, a casa que agradece, ô tio. Eu sou G.O. e fico a pump, tô ligeiro. De miliano por aqui não tem segredo. Na zona sua, a noite é quente pra quem tá de boa. É diferente ser mais um herdeiro dessa porra. Que vim de longe, vim pra ganhar, vim pra vencer. Vim pra conquistar o que é meu, eu vim buscar, pode crer. Deixa eu, larga eu, deixa como está. Com parça charada, o bang é louco, é só sintonizar. Charada na trilha rimando de miliano. Pé da 90 rimando com a trupe. Branco, Félix, atrevidos, mil e duques. Cê é pra somar, já tô, vai pegar fogo, negou. Pisou no calo do gueto, pau no gato. Somente treme, neguinho, quando vê nós aqui de groquim. Tiro de espuleta, nascem de estopim. Vagabundo nato, ligeiro, rua, alvos, companheiros. Pipoca, vado, Dani, é os verdadeiros. Rua da mina, é nós. Tô com o poder da voz, é nós. Não tem bolô, coxô, que abre a boca e tira nós. Sou vacinado contra os pés de break, tio. Um palmo acima do pescoço, pau, subiu. Na caminhada que tô, olha os parceiros, chegou, sinal de fumaça, que isso é gueto organizado. Na caminhada que tô, olha os parceiros, chegou, sinal de fumaça. Time do louco. Na caminhada que tô, olha os parceiros, chegou, sinal de fumaça.